740, Sola 08, libera direita, Sola 19. Libera direita, 1219, 6740. Apenas, senhor, informação. Temos trabalhadores nas laterais aí da Taxway que estão orientados a não ingressar, ok? Fique atento. Você está de volta mesmo aqui. Sola Salvador, bom dia, web 6740, libera. 6740, táxi Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, camarada da Juliette, web 6740. Levante 95, obrigado. Correto. Webchat 5728, livre decolagem 10, 90 graus, 149. Iniciando 729, 22 web. Torres Salvador, muito boa tarde. Papapá, 90 Índia Vitor, no final VLF da 10. Boa tarde, November Índia Vitor, continue aproximação, vento, vento 090 com 149. Informe checado, November Índia Vitor. Informarei, baixado e travado. Solicita uma base pela direita, visual, para pouso na 17. A sua intenção é modificar o plano a partir de agora ou mais próximo? A partir de agora. Considere ao 09 a modificação, prossiga sobre as regras de voo visual, reporte na final da 17, 90 graus, 104 nós, November Índia Vitor. Reportarei, November Índia Vitor. Via Juliette, portão 10, autorizado. Via Juliette, portão 10, 6740, prosseguindo. Jet 5728 decolou 10, controle 1208, um bom dia. 208, boa. Controle 728 web, boa. Webjet 5728, contato radar em decolagem, suba e mantenha. Nível de voo 350, saída PUCA. PUCA 350, 728. Aguarde para o cruzamento. Na base pela direita, para pouso na 1-7, baixado e travado, 9 Índia Vitor. Livre pouso, pistão no 7, 1-20 graus, 1-4 nós, November Índia Vitor. Pouso autorizado, 1-7, November Índia Vitor. Sente, só um instante. November Índia Vitor, qual é o pátio que se destina após o pouso? Aero Star, o Vitor. Ciente. O Juliette Bravo Delta aguarde para início de táxi. Afirmativo, porém eu tenho 105 para aprovado, nível visual, uma centena foi proposto no plano? Autorizado então a conquista 105, via Whisky, conforme a rota do plano de voo, sai inicialmente corredor Axé, pista 10. 5041 é o código transponder, 1208 é o controle. Salvador, boa tarde, é 6721, com a informação mais. Alô. Tráfego de Salvador, é o TAN 3895, informação, Mike, autorização, São Paulo, Guarulhos. 3895, autorizado plano para Guarulhos, 340, via Perzulu, 16. Dial Leda Bridge, a subida em Bridge, Interceptor Peso Luno 6, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5045 é o código transponder, 1208 é o controle. 340 atualizado para São Paulo, Guarulhos, decolando da pista 10, primeira curva direita no perfil da Dael Leda, após Leda, Voa Bridge, Interceptor Peso Luno 6, já após conforme. 5045 é o transponder, 1208 é o controle, 3895. 3895, atendimento correto, chama para pushback e estouramento. Pode chamar. Solo, Salvador, 3191, no gate, meia dúzia para os profissionais. 3191, autorizado, chama para início tarde. Equipe Pulse, chama para o tarde, 3191. Autorizado e táxi para o pátio da companhia, Novembro em Dia Vitorna, me escuta até o corte de motores. Solo 14, na sua escuta até o corte, Novembro em Dia Vitorna. Fecha. Salvador, boa tarde, Azul 4463, tempo da Mike para Ilhéus, Tingo 11, da vista de estabilização. Azul 4463, autorizado plano para Ilhéus, nível de voo 180, conforme a rota do plano de voo, da El, letra após letra direto Ilhéus, é a subida, com a primeira curva direita após a decolagem, 5037 é o código transponder, 1208 é o controle. Autorizado Ilhéus, nível 180, conforme a rota. Correto, chamou para o chibete acionamento. Correto, chamou para o chibete acionamento. Correto, chamou para o chibete acionamento. Correto, bom dia, Guardião 02. Guardião 02, bom dia. Estou autorizado, direto para o Pátio do Graé, Guardião 02. Direto Graé, reporte no solo, o vento 110, 110 graus com 14 nós, Guardião 02. 110 com 14, reporte horário, solo controlado no Pátio do Graé, Guardião 02. Tchau. Sub-5728, chame Recife, 12545, alternando 2685. 2585, obrigado, bom dia. Volta na Lima, chame o Sol 1219 para cruzar o pátio no Bravo Delta. Salvador, está 3191-105, aborda autonomia de 350, alterna Campinas para o táxi. Táxi autorizado, pátio de Alfa, ponto de espera, Chame Torre 1895, ajustado no 0 no 4. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895-1014-0 no 4, 3191, boa. Afirmo, pode seguir o seu até o 43. Paulo Xanar 6203, puxa estacionamento, posição 3. 6203, queixa, aguarde. Aguarde. Cara. Zona Livre LS, desça para 12 mil pés, o altímetro em Salvador no 0 no 4, informe estabilizado no curso do localizador. 2 mil chamará estabilizado no curso do localizador. É, sai 2 anos. Salvador, Altan 3191, ponto de espera, 3191, pronto. 3191, autorizado a alinhar e decolar, da 1-0, uma centena com 15 nós. 3191. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, 3191. Subida lotar, curva esquerda, 5043, corrigindo, 5046 é o código transponder, 1208 é o controle. Chegando no meia, a sinalização desse mantém o 050, chegada Mari. É 213, puxa acionando 03, chama pra iniciar táxi. Chama táxi, 6213. A pushback acionamento, tá 3895. 3895 é o número 2 do setor, aguarde. É o número 3 no setor. Aguarde. Siga. 11 para 12 horas, eu não copiei o resto da mensagem. Eu não tenho apresentação deste tráfego no meu equipamento. Salvador, está 3191, boa tarde. 3191, boa tarde. Contato radar na decolagem, sube e mantenha o nível de voo 380, após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, 380, está 3191, pode. 10 horas a 20 milhas, eu não tenho nenhuma apresentação, muito menos conhecimento de algum tráfego nesse setor. Deve ser um tráfego de voo local, evoluindo na área de Valença, uma praia, uma localidade aqui da, dentro da Terminal Salvador. Salve Salvador, boa tarde, eu chamei 6254, informação mais da São Rio. 6254, minuto cover Rio de Janeiro, Santos Dumont. Guarda. Paulo Chaner 6213, autorização de táxi, pessoas a bordo 115, alternando Guarulhos, autonomia 0343. Táxi, via Índia, ponto de espera, Sumi Torre 1895, ajustado no 0 no 4. Via Índia, ponto de espera, Dona 0, 1895, no 0 no 4, obrigado, bom dia. Web 672, nome e LR. Bom dia, continue a aproximação, reporte Simbra, o vento uma centena com 15 nós, WebJet 6721. Chama lá, Simbra, metade. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Pesolu no 0. Dael Leda Bridge, é a subida? Dael Leda Bridge, com a primeira curva à direita, 5060 é o código transponder, 1208 é o controle. Ok, autorizado Rio, nível 360, Fernando de Luma 0. Dael Leda Bridge, Uno 208 é o controle. Controle 208. Correto, chama para posicionamento. O Tango. Você para baixar travar, né? Sai 2 horas. Continua a aproximação, pista no zero, informarei pista livre, uma centena com 15 nós, o objeto 6721. Continua. Tango Tango decolou os 27, corredor Axé, reporte passando através da cabeceira 35, Alfa Tango Tango. Vai parar na 35, Alfa Tango Tango. Jet 6721, vento uma centena com 15 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Autorizado pouso no zero, 6721. Faz a passagem do tráfego ali, mantenha no 0, 6, 2, 1, 3. Faz a passagem do mesmo ali, mantenha no 0, 1, 2, 6, 2, 1, 3. Correto. Da 3191, chame o centro Recife nas frequências 1251 alternando 1-3-3-2-5. 3-5-1 alterna 3-3-2-5, boa. Trioso no meia, livre LS, desça para 2 mil pés, ou altímetro em Salvador 1094, informe estabilizado no curso do localizador. Controle, bom dia, Alfa Tango Tango, corredor Axé, mil pés na sua escuta. Alfa Tango Tango, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, um no meu pés. Aguarde para ascensão após o través do farol da barra. Positivo, na sua escuta. Táxi à direita, ponto de espera, chame torre 1295, ajustado no 0 no 4. Bom, no 0 no 4, direita, chama torre 118, 1183. Negativo, 118, 95. 118, 95, 3, 8, 95. 6213, pista livre, decolagem autorizada 1-0, vento 1 centena com 1-69. Decolagem da 1-0, 6213. Pista livre da restrição e altitude em TAP, 3-2-1-6. Cópia. 95, ali mantém cabeceira no 0-3895. Ali mantém no 0-3895. Salvador, voo 954, bom dia, ainda mais. Voo 954. Bom dia, sinalização, desse mantém 060, chegada Mária. Chegada Mária, até o 060, está na agenda, 6213, decolou 30, chame controle 1208, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Guardando a... Webjet 6741, pronto para cópia? Pronto, mandou. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340 e Upper Zulu 16. Tael, Leda, Bridge é subida, primeira curva direita após a decolagem. 5055 é o código transponder, 120, decimal 8 é o controle. Autorizado aeroporto de Guarulhos, nível 340, operador 16. Decolando pista 10, primeira curva direita, da El Linda Bridge, pastora 5055, controle 120, 8, web 6741. 6741, cotejamento correto, chama para pushback e estouramento. Delta, aguarde para o táxi. Juliette Vitor Tchali, prossiga. Já saída do pátio 3. Juliette Vitor Tchali, ao controle. Ele informou, controle, que está fazendo TGL de Valença e solicita autorização para atender até 3.510 para algumas evoluções. Após regressar, instrumento para Salvador. Iria manter voo visual 035 no setor de Valença? Isso que ele propôs agora, é o Alfa Tango Tango em ponte. Ok. Alfa Tango Tango, por gentileza, transmita o Juliette Vitor Charlie, que está livre ascensão 035, mantendo o setor de Valença na minha escuta permanente. Estou confirmando, o Juliette Vitor Tchelli está acionado 0271. Aqui está acionado esse jeito aí, pode ouvir? Ok, gente, confiado. Para a intenção agora 1105, alto, está no Bahia. Aguarde, efetue a travessia da Bahia dos Santos, aguardando para a subida. Controle de Salvador está pressionando 443 da Bahia, Tantris da 1970. Tantris 144, assim identificação, desde que mantenha o 070, está autorizando a chegar na área. Identificou, desce ao 070, manda o estape. Pode voar estape, 3144. Somente manter a chegada para manter a sequência, será o número 3 na aproximação, Salvador. Ajustado no 04. Juliette Bravo Delta vai seguir o Embraer da Azul à frente e a parte principal em Alfa. Ponto de espera vai chamar torre 1895, ajustado no 04. Para voar direto Conquista. 76721, ingresso Juliette, portão 04. Juliette pro 04, 6721. Tem um nível de voo 340, após 2000 pés, direto Leda. Após 2000, direto Leda, subindo para o 340. É 3216, complete a aproximação LF, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Salvador Azul, 4465, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1-0 no 4. 2000, 1-0 no 4, 3204. Ono 754, reduza para 2, 1-0-9. 210-9, 1-7-3-4. Tá 3-1-4-4, reduza para 2-3-0-9. 2-3-0-9, 3-1-4-4. Flat, vídeo telecontrole, como recebe? Como recebe? Gente. Doutor Salvador, bom dia, eu tava 3216, sinal da 1-0, baixada travada. 3216, bom dia, continue aproximação no 0, vento 110 graus, 149, informarei pista livre, 3216. Aguardando pista livre, 3216. Tá livre, direto Conquista, subindo a 1-0-5, Alfa Tango Tango. Direto Conquista, agora 1-0-5, Alfa Tango Tango. Salvador, é o Xané 6254, posição 11, solicita pushback acionamento. Livre Xané, se aprende esse táxi, 6254. Ali, eu chamo táxi, 6254. Azul 4463, decolou os 36, chame controle 12081, uma boa tarde. 208, boa tarde, 4463. Cam 3216, livre pouso no 0, 110 graus, com no 59, 3216. Livre pouso no 0, Cam 3216. Israel. Azul 4463, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 3, corrigindo 180, após 2000 pés, direto Lisa. Cliente 180, só depósito 2000, Leda 4463. Bravo Delta, observe o tráfego na final Arbós, após o mesmo ali, mantém Juliette Bravo Delta. Quatro livre LS, informe estabilizado. Camarão estabilizado, 3204. Ono 754, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador, 1-0-1-4. 3-1-0-1-4. Tango, fica